Filho do fogo que almeja, não feche seus olhos, espere a hora certa. Mas jamais seja covarde, bote as cartas na mesa. Sei quanto cê espera conquistar o que deseja. Mas te digo uma coisa, independente do que seja. Tão mal nasci na luz, acho que eu não vou me render tão fácil. Sou um fogo da labareda, tão mal mexei o acho luz, que eu não vou me tornar tão frágil. Vai ver, deixa te alamentar. Se avançar sem mim, não correria risco de cair ali. Como se eu falasse com os querubim, eu não gostaria o que dissesse a ti. Mas se amasse viver tanto assim, eu duvidaria que viria aqui. Mas se odiasse viver tanto assim, eu me privaria de ver o que eu vi. Faz silêncio, faz silêncio. Às vezes a noite sussurra. Parece um homem sem ideia, mais um hábito. Ouvi as velhas canções que saíam de um velho sábio. Juramentos e resmungos, eu vi como ele era sádico. Sinceramente, eu acho o ápice de um ser tão ingrato. Peça um perdão por suas escolhas, aceite que incomoda. Se pergunte como os pássaros se sentem em gaiolas. Quando a vida te testa, não esqueça, nas frestas tem luz. E o segredo pra você ficar na história: do fogo não pare, pega a cabeça e encare. Olha os fundos que te encaram esperando sua ação. Parece o peso dos mares, caminhados lugares, que aparece quando você atravessa a dimensão. Ignore os olhares e subir os andares. Sei que dentro de você tem o caminho e a direção. Ouvi os rostos hilares das tavernas e bares. Só depende da sua força e da sua direção. Porque existem planos e eu não volto nunca mais. Se eu for voltar, não vai ser pra te ter de volta. Eu falei sério que eu não volto nunca mais. Sempre o desespero de perder sua aposta. Porque existem planos e eu não volto nunca mais. Se eu for voltar, não vai ser pra te ter de volta. Eu falei sério que eu não volto nunca mais. Sempre o desespero de perder sua aposta. Tão mal nasci na luz, acho que eu não vou me render tão fácil. Tão mal deixei o acho luz, que eu não vou me tornar tão frágil. A verdejante alamenta. Vem se abraçar sem mim, não correr risco de cair.